sua companhia. Pensou nascer, ser um menos um, estar sós com você, no prazer resolver toda essa tortura. Que loucura é viver longe, na textura do edredom. Sou essa ilusão, que escravidão eu vivo. Vive meu coração. Vou ferir o tempo e rasgar o vento para satisfazer. Já passou das 11, não aguento mais esperar o outro dia chegar, quero te encontrar. O desespero toma conta do meu coração, a minha alma tá batida, o que que eu vou fazer então? Eu vou ficar esperando você aparecer dia a dia, pois eu quero te ver, pra viver dia a dia sempre ao seu lado. Você é minha e eu sou o seu amado. Repouso preencher dentro de mim.